Amigo ouvinte, bom dia. Até aqui você esteve com a Rede Bandeirantes de Rádio. Agora fique com a programação da sua Rádio Nova Cultura M1540. A voz de Leme. YK514. Rádio Cultura de Leme Limitada. 1540 kHz. Situada na Rua Coronel Augusto César, 401, Centro, Leme, São Paulo. www.jauserve.com.br. Faça suas compras sem sair de casa. Tudo fica mais fácil, rápido e mais seguro. E como pediu, recebeu. No Jauserve, delivery é assim. Disponível para a cidade de Leme. Muito mais fácil para você e para mim. Você vai ouvir agora Padre Reginaldo Manzotti em Oração da Manhã. Bom dia, queridos filhos e filhas, que a paz do Senhor esteja com você. Vamos juntos rezar, pedir a Deus nosso Senhor que nos abençoe, derramando sobre nós graças e bênçãos do céu. Nesta semana, pedindo pelos que já partiram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus ressuscitado, eu creio na ressurreição. Eu creio na vida eterna. E esta fé me faz ver, Senhor, que a morte é apenas uma ponte para um outro lado do caminho. Senhor, vivo e ressuscitado, rezo pelos que já partiram, pessoas amadas, queridas. Dai-lhes o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Jesus ressuscitado, que aqueles que já partiram não sofram o castigo de seus atos, mas pela vossa misericórdia, Jesus, sejam tomados nos braços e levados ao descanso eterno. Jesus ressuscitado, certos do que nos espera, pedimos a graça de uma vida reta, justa, íntegra, e que um dia possamos, como bem-aventurados, viver convosco no reino dos céus. Eu creio na vida eterna. E por isso, Jesus, dai-me a graça de configurar a minha vida aos teus ensinamentos. Eu creio na vida eterna. E por isso não tenho medo da morte. Assusta, mas não desencoraja. Porque o encontro contigo, Senhor, será um momento onde ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste. Eu aguardo, Senhor. Eu creio na ressurreição. Pelos que já partiram, sinto esses nomes, ofereço-te, Pai Nosso. E como fruto deste Pai Nosso, dai-me a graça de um dia poder ressuscitar. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aos falecidos, pedimos, dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Que a luz perpétua brilhe para eles. coisa. Você ouviu na Rádio Cultura Rede Bandeirantes, Oração da Manhã, com Padre Reginaldo Manzotti, de segunda a sexta e domingos em duas edições, 5h55 e 10h55, aos sábados, às 7h55 e 10h55. Governo Federal apresenta o Auxílio Brasil, o programa de transferência de renda que integra políticas públicas de assistência social, saúde, educação e emprego. Porque um país mais justo se constrói entendendo a realidade dos brasileiros que mais precisam de apoio e oferecendo as oportunidades para trilharem seu caminho e melhorarem de vida. Auxílio Brasil, para nossa gente transformar o país. Saiba mais em gov.br/auxilio Brasil. Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Outubro é o mês da poupança. E sabe o que eu vou fazer pra comemorar? Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi, é poupança. Outubro tem sorteio especial na promoção Poupança Premiada Sicredi. Poupe e concorra a 500 mil reais. Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. YK 514. Rádio Cultura de Leme Limitada. 1540 kHz. Situada na Rua Coronel Augusto César, 401, Centro, Leme, São Paulo. A partir deste momento, na Nova Cultura M 1540. Vale Tudo. Apresentação Marcelo Longobardi. Bom dia, 11h05, 11h05. A partir de agora o programa Vale Tudo. Apresentação de Marcelo Longobardi. A partir de agora o destino do comércio local. 11h05, trabalhos técnicos de Grazi, também Matheus e o Reinaldinho estão junto com a gente até 11h30 com muita informação e sempre os melhores anunciantes. O nosso WhatsApp 3571-4338 à sua disposição. Começando Vale Tudo, trazendo informação, chegando informação para o nosso melhor ouvinte, 3571-4338. Vamos para o Beto Ribeiro, betoribeiro.com.br. Ladrões fazem arrastão em ranchos do bairro Cascata e deixam frases de ameaça.